Vem duto de Natal, vai ser meu alvará. Serra pulseira eletrônica e nunca mais voltar. Mudar o corte de cabelo, comprar uma identidade. Descolar um trampo no sapato em outra cidade. Cansei de gastar caneta, escrevendo carta, denunciando maus tratos pro juiz da comarca, semiabertos pendentes. As crises alérgicas do container, adaptado como cela. Sem nossa engenharia pro túnel, pra liberdade. Mantive bom comportamento, fiz oportunidade. Contei o plano pra família na visita. 16 anos na rua e minha pena de 10 prescrita. Nunca quis estar no holograma do Depat e Denac. Como cabeça geral da comunidade, só virei cliente indesejável da Vivara. Porque a atmosfera consumista exigiu roupas caras. Tivesse tido o montante que o polícia pediu. Não tinha peregrinado pelas masmorras do Brasil. Pequenas delegacias, negócios grandes. Cédulas rasgam mandados, pulverizam flagrantes. Portão aberto, inicia contagem regressiva. Manda de busque meu nome daqui a 7 dias. No fim das pior, a gente pede pro Deus bondoso que eu não tenha saído com seu endereço no bolso. É você, playboy, que transforma em duto. Empatia essa baixada por motivo de luto. O benefício a vermissão e plano de fuga. Porque o sistema carcerário é sinônimo de tortura. É você, playboy, que transforma em duto. Empatia essa baixada por motivo de luto. O benefício a vermissão e plano de fuga. Porque o sistema carcerário é sinônimo de tortura. Ainda devo 8 de cadeia pro estado. Recapturado, cumpra a pena integral no fechado. 168 horas pra fazer a mudança. Com os móveis na comida, Deus pros manos de infância. Daí pra frente a regra é descrição máxima. Distância de 1000 metros de biqueira, bar e balada. Andar de moto com garupa, nem pensar. É erro clássico, é pedir pra rota enquadrar. Como não tenho dinheiro do abadia, descartei mudar de rosto numa cirurgia. Se fosse Ronald Biggs do trem postal, podia até morar na frente de um DP seccional. Porque voltar pro lugar que se eu ficar doente, tinha que mandar mensagem de texto pra parente. Tô anorexo com dor, torácico e ânsia. Levanta 10 contas que o diretor chama a ambulância. Em um minuto vegetando numa prisão. Até Mahatma Gandhi ia mandar queimar busão. Ia dar salve pra parceiro e nação homicida. Pendurar os embargador, linha dura pelas tripas. Quem sabe se detendo pudesse votar. Cárcere deixas de ser açougue popular. Quem sabe eu não fosse um processo parado. E a próxima foto estampando do site de procurar. É você, playboy, que transforma em duto. Empatia essa baixada por motivo de luto. O benefício a vermissão e plano de fuga. Porque o sistema carcerário é sinônimo de tortura. É você, playboy, que transforma em duto. Empatia essa baixada por motivo de luto. O benefício a vermissão e plano de fuga. Porque o sistema carcerário é sinônimo de tortura. Vai mandar filho pra morar no exterior. Quanto inseri Carandiru, seu plano diretor. Vai continuar com rastreador por fio de cabelo. Enquanto fizer a esposa empacotar jumbo no correio, não cometi os pecados do fugitivo indutado. Não procurei família, nem voltei pro antigo bairro. Todo gambé da região conhece o movimento. Cai nessa circunstância, é só questão de tempo. Pra escolarização que adquiri atrás das grades, era pra eu estar preenchendo caderno de contabilidade. 5.000 de F, 5.000 de C, 10.000 de M. Menos 15 cruzeiro, de quebra da PM. Preferi emprego humilde, no lava rápido, tudo suave até a aproximação de uma tático. A ouvir encosta aí, a perna dá uma bambeada. Não consigo controlar o suor e a gaguejada. Reação denuncia a condição de fugitivo. O verme joga um psico pra assumir que sou pedido. Corri quando falou com RG tinha falha. Coloração azulada, uma letra borrada. Primeiro passo, um tiro, o rosto começa a formigar. Fiz um turbo escurecendo, vou desmaiar. Só me resta torcer pra não resistir aos ferimentos. Como diz ministro, é melhor a morte do que ser detento.